A sabedoria já edificou sua casa em firme fundação. Sete colunas, alicerce fiel, convida o simples a ouvir a canção. Vinde, comei do pão, bebei do vinho, amor sem fim. Deixai os insensatos, sigamos juntos perto de ti. Sabedoria, quero viver. As vozes do mundo a me chamar, mas sei que em ti encontro a paz. O justo cresce em conhecimento. Teus ensinamentos, amor que traz. Vinde, comei do pão, bebei do vinho, amor sem fim. Deixai os insensatos, sigamos juntos perto de ti. Sabedoria, quero viver. Oh, dá-me, Senhor, o teu discernimento, que eu ande na luz em puro entendimento. Repreende em amor e me faz crescer na mesa da sabedoria, quero permanecer. Oh, Senhor, em ti eu confio. Teu temor é a luz do meu ser, caminhando na senda do teu caminho. Sabedoria, quero viver. A sabedoria já edificou e em teus braços eu quero estar, na mesa preparada te louvar. A ti, Senhor, sempre vou voltar.